Uma boa noite a todos. Nós vamos continuar a nossa semana de oração sobre o conceito de pecado na Bíblia, em especial nos escritos de Ellen White. E hoje o título da minha mensagem diz assim: pecado como algo inevitável em função da natureza humana. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18, versos 1 a 9. E assim com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Senhor Deus eterno e querido, fala ao nosso coração de forma poderosa, por favor, Pai. Transforma a nossa vida e nos salva, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Mateus capítulo 18, a história é muito famosa e a Bíblia diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Porque se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, serem lançados no fogo. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que ter os dois e ser lançado no inferno. Queridos, Mateus capítulo 18, coloca diante dos adultos o exemplo das crianças. E essa é uma atitude muito interessante. As crianças, elas são seres especiais, maravilhosos, lindos, que nos inspiram com a sua simplicidade e felicidade em meio a qualquer situação. É muito interessante você ver, às vezes, assim, em lugares muito pobres, com muitas dificuldades, você vê um monte de criançada gritando, pulando, saindo correndo, feliz, brincando pela rua. Claro que nem sempre essa imagem é a imagem das crianças o tempo todo. Criança também reclama, também briga, também é chata, também é egoísta e também é pecadora. É o que a Bíblia diz, todos os seres humanos são pecadores. Porém, ainda assim, as crianças nos alegram e são grandes exemplos para nós. E em que elas são exemplo para nós? Criança é um ser que confia, criança é um ser alegre, criança é um ser simples, e criança é um ser sincero e honesto. E nesse sentido, a criança é um grande exemplo para cada um de nós. Jesus vai falar nesse texto que o maior no reino dos céus é como uma criança, justamente por causa dessas próprias características. Entretanto, alguns pensam que as crianças merecem ir para o céu. Mas eu discordo dessa afirmação. Eu não acho que nenhuma criança merece ir para o céu. Não sei se vocês concordam comigo ou não. E por que que eu creio assim? Porque nenhum ser humano merece o céu. Mas existe uma coisa: mesmo a gente não merecendo o céu, o que que Jesus fez por nós? Ele comprou o céu para cada criança, para cada adulto, para cada idoso, para cada um de nós. Se alguma criança vai para o céu, se algum adulto vai para o céu, se algum idoso vai para o céu, não é porque merece, mas é porque Jesus o salvou, mesmo as crianças. Jesus, em Mateus 18, diz assim: ai daquele que fizer o mal a um pequenino que faz o quê? Que crê em mim. Então a criança tem que crer em Jesus, sim ou não? Sim. A criança também é salva pela fé em Jesus. E a Bíblia diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus falando, João 14, verso 6. Então a criança não vai para o céu por si mesma. Agora, Jesus fala uma coisa muito complicada nesse texto. Ele diz assim: olha, é inevitável que aconteçam escândalos. é impossível de evitar. E ele lança um ai sobre aquele que pratica o escândalo. O conceito de algo inevitável, impossível da gente evitar, é muito pesado. Mas Jesus não evita esse conceito quando ele fala do mal que habita no mundo. É inevitável que aconteçam coisas ruins neste mundo. Jesus, nesse contexto, ele não diz que é inevitável que cada ser humano ou que todos os seres humanos façam coisas ruins às crianças. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que é inevitável que algumas pessoas fizessem mal às crianças no nosso mundo. E por quê? Porque a criança é um ser fraco, não consegue se defender sozinha. É verdade ou não é? Se uma babá decidir espancar uma criança, quem pode evitar? É inevitável. Mas isso é pesado, não é? Não é algo que mexe com a gente? Só que o que eu vim falar aqui hoje é pior do que isso. Pecado como algo inevitável, por causa da natureza humana. Deixa eu ler um texto de Ellen White para vocês. Ellen White escreve assim: Jesus ama seus filhos, mesmo quando eles erram. Qualquer atitude injusta para com eles é anotada nos livros como se fosse feita contra Jesus Cristo. Jesus é perfeito, a justiça de Cristo lhes é imputada, e ele dirá: tirem as vestes sujas e coloquem trajes novos. Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis. Jesus permanecerá em seu coração pela fé. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 195. Nesse texto, Ellen White fala de deficiências inevitáveis, não só contra as crianças, mas na vida de cada ser humano, inclusive na vida daqueles que acreditam em Jesus. E isso é algo muito perturbador. Nós gostaríamos de ter poder de não cometer erros, mas é inevitável, todos nós cometemos erros. E quando a gente olha para isso, a gente fica triste, chateado. É complicado a gente lidar com esse assunto. Por causa disso, eu quero afirmar para cada um de vocês: pecado é uma coisa mais ampla, mais profunda do que nós gostamos de perceber ou admitir. É verdade ou não é? Nós somos pecadores. E quando a gente vai olhar esse fato de perto, isso é pior do que a gente gosta de perceber ou admitir. Isso faz surgir uma pergunta: de onde vem o poder do pecado? Onde é que está localizado o poder do pecado? Qual é o centro de atuação do pecado? Você quer a resposta? Romanos capítulo 7. Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, verso 18 até o verso 21. E olha só o que Paulo, inspirado por Deus, nos escreve: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside onde? Em mim, comigo. Esse texto de Paulo é um texto radical. O pecado habita em mim, no meu ser, não somente no que eu quero ou no que eu faço. Perceba, às vezes a gente fala que o pecado é só o quê? O comportamento. Pecar é o quê? Eu bater em você. Agora, pecado não é só eu bater em você. Se eu tiver vontade de bater em você, mas não bater, também é pecado. Eu estou desejando o quê? O mal. E desejar o mal é o quê? É pecado. Jesus vai explicar isso quando ele fala da sexualidade. Desejou no coração, não precisa fazer o comportamento. Já cometeu adultério no coração. Em relação à violência, da mesma forma. Desejar o mal, desejar a violência, é o espírito do assassino. A única diferença é, o outro assassina com uma faca, você assassina com a mente. Mas o mal está no coração. Mas o pecado não está só no desejo, na mente ou no comportamento. O pecado vai até o âmago do ser. O pecado habita em mim. Agora, deixa eu dizer para vocês. Romanos capítulo 7, que a gente acabou de ler, é um texto tão forte que existem entre os cristãos aqueles que nós chamamos de perfeccionistas. E eles tentam eliminar Romanos 7 do horizonte das nossas preocupações teológicas. Eles querem eliminar esse texto da vida da igreja. Por quê? Porque eles preferem Romanos capítulo 6. Como se um capítulo tivesse contradizendo o outro. Em Romanos 6, Paulo fala que Jesus nos dá vitória contra o pecado. Aí como é que eles fazem para harmonizar Romanos 6 com Romanos 7? Eles dizem assim, Romanos capítulo 7 fala de um homem que ainda não foi convertido. É por isso que ele faz o mal. Porque quem se converte a Jesus faz o quê? O bem. Então Romanos 7 é um homem que ainda não se converteu. Na ideia dos perfeccionistas. Porém, Ellen White discorda deles. Claramente, Ellen White escreveu assim, a cada passo em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que a nossa suficiência está em Cristo unicamente e faremos nossa própria a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, bem nenhum. Romanos 7, verso 18. Ellen White escreveu isso em Atos dos Apóstolos, página 561. Então olha só o que ela diz. Ela fala da nossa experiência cristã. Nós somos cristãos, correto? Então em tese, segundo os perfeccionistas, nós somos convertidos. Nós não podemos fazer o quê? O mal. Nós só podemos fazer o quê? O bem. Só que Ellen White fala assim, na nossa experiência cristã, nós temos que admitir o que Paulo admitia em Romanos 7. E ela chama Paulo de apóstolo. E ela diz, nós devemos fazer nossa a palavra dele. Na minha carne não tem bem nenhum. Romanos capítulo 7, então, não está falando de alguém que não se converteu, mas está falando do grande apóstolo Paulo, que era salvo e instrumento de salvação. Agora surge a pergunta, né? Por que é que Paulo, querendo fazer o bem, não conseguia fazer o bem e fazia o mal? E será que você se identifica com essa luta? Você gostaria de amar todo mundo, mas se pega falhando em amor. Você gostaria de viver uma vida perfeita, mas você vive uma vida o quê? Imperfeita. Você se identifica com Paulo? Olha só, a gente precisa entender que o pecado é de alguma forma uma coisa que se relaciona com a nossa natureza, não só com o nosso comportamento. E essa ideia, ela é muito complicada e muito atacada. Complicado a gente lidar com isso aqui. Dentro da igreja adventista, o questionamento mais difícil a respeito desse assunto se refere à humanidade de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ellen White escreveu assim, Jesus tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. Medicina e Salvação, página 181. Ele pegou a natureza sem pecado dele e fez o quê? Aceitou ou tomou a nossa natureza pecaminosa. Ela escreve assim, ele tomou sobre si a nossa natureza. E como é que é a nossa natureza? Pecaminosa. Para conhecê-lo, página 125. Essas e muitas outras citações de Ellen White são usadas dentro da igreja adventista por grupos perfeccionistas para defender um conceito. E que conceito é esse? Jesus teve uma natureza pecaminosa, mas não pecou. Qual que é a conclusão que eles defendem? Nós temos natureza pecaminosa, mas nós podemos não pecar. igual Jesus fez, nós podemos fazer. Interessante essa ideia. Não sei se você concorda com ela. Essa ideia, ela é muito simples. Mas eu pergunto, será que ela é verdade? Caísse um raio na minha cabeça aqui hoje, e você tivesse que responder essa pergunta. Você acha que esse conceito é verdade ou é mentira? E eu vou responder para vocês. Essa lógica perfeccionista e pós-lapsariana é absolutamente incorreta. Ela é uma mentira. E, Ezequiel, por que você fala assim com tanta veemência e com tanta convicção? Por causa de uma coisa. Nós não podemos atribuir os textos que falam da humanidade de Jesus para falar da nossa humanidade. E nem textos que falam da nossa humanidade para falar da humanidade de Jesus. Vou explicar para vocês. E eu vou dar dois exemplos dos escritos de Ellen White que vão liquidar essa discussão. Olha só o que Ellen White escreve. Sinais dos Tempos, 29 de maio de 1901. Jesus devia tomar a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Jesus foi ser humano, sim ou não? Sim. Mas ele foi um ser humano pecaminoso? Não. Percebe que tem uma diferença? Jesus tomou a natureza humana, mas não a pecaminosidade do homem. Tem uma questão interessante a respeito disso. Sabe por quê? Porque Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na mesma página 561, ela diz assim, que os maiores homens de Deus, João, Paulo, Tiago, os cristãos poderosos que fizeram milagres, não pretenderam ser sem pecado. E ela escreve assim, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Olha que interessante. Jesus tomou sobre si a natureza, mas não tomou a pecaminosidade. Porém, os cristãos encontram pecaminosidade aonde? Na sua natureza. Isso significa uma coisa. Jesus não tinha natureza 100% idêntica a nós. Ele era humano, mas não era 100% igual a nós. Isso é muito interessante. Só por esse exemplo, nós já percebemos que a natureza de Cristo não é igual à de todos. Mas eu quero dar o último exemplo. Patriarcas e Profetas, página 373, Ellen White escreve assim. Ela, falando da lei, a lei de Deus, não poderia justificar o homem. Por quê? Porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei. Sabe por que nós não somos justificados pelo sábado? Sabe por que nós não somos justificados pelo dízimo? Sabe por que nós não somos justificados porque a gente não mente, não rouba, não mata, como se nós fôssemos melhores que os outros? Porque por melhor que nós sejamos, nenhum de nós guardou a lei de Deus de forma perfeita. É por isso que eu não sou salvo por causa da lei, porque eu não guardei a lei de Deus de forma perfeita. Agora, Ellen White mostra que onde é que está o poder dos nossos pecados? Por causa da sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Onde é que está o centro do problema? Na lei? Não. Na natureza pecaminosa do homem. Estão entendendo a questão? Agora, olha que interessante. Homens com natureza pecaminosa não podem ser justificados pela lei. Por quê? Porque não podem guardar a lei. É impossível. E aqui surge a conclusão. Jesus jamais teve essa natureza pecaminosa que lhe incapacitou de guardar a lei. Porque Jesus amou de forma perfeita. Jesus guardou o sábado de forma perfeita. Jesus perdoou as pessoas de forma perfeita. Jesus jamais adulterou, teve uma sexualidade perfeita. Jesus jamais mentiu, foi perfeitamente honesto, não somente em um momento da sua vida, mas durante a sua vida inteira. Jesus foi uma criança que nunca mentiu. Jesus foi uma criança que nunca desobedeceu pai e mãe. Jesus foi uma criança que amou e perdoou e se afastou do mal de forma perfeita. Entende a diferença entre Jesus e cada um de nós? Que desde criança pecamos? Agora, eu quero dizer para vocês que a sede do pecado está em quem nós somos, e não somente no que escolhemos e fazemos. As nossas escolhas, os nossos desejos, eles em grande parte são exercidos em função do que a gente é, em primeira instância. Mas, deixa eu terminar essa mensagem dizendo uma coisa muito importante para cada um de vocês. Será que o que eu falei aqui sugere que nós somos obrigados a transgredir a lei de Deus? Pergunta difícil essa. A resposta é não. Nós não somos obrigados a transgredir rebeldemente a lei de Deus. Nós podemos guardar o sábado, sim ou não? Sim. Nós podemos abandonar a mentira? Sim. Podemos viver sem roubar? Sim. Podemos viver sem adulterar? Sim, e etc. Ninguém aqui é obrigado a viver escravo do pecado e do diabo. Mas Ezequiel, se a gente não é obrigado a transgredir a lei de Deus, nós não podemos ser perfeitos e estar sem pecado? A resposta é não. Ellen White fala do quê? Deficiências inevitáveis. E por que que é assim? Porque não pecar não é só uma questão de você não transgredir, é uma questão de você ser sem defeito, o que é diferente. Pensa o seguinte, ó, é possível não roubar. Amém, é verdade. Agora, será que eu consigo ser um trabalhador perfeito, que acorda 5 horas da manhã para pegar ônibus na maior felicidade do mundo? Não é. Alguém de vocês aí acorda 5 horas da manhã com maior alegria? E a gente é imperfeito, às vezes a gente não dá valor no trabalho que tem. É verdade ou não é? É verdade. Agora vamos pensar que você seja diferente. Você é um trabalhador perfeito. Ok, passou esse. É possível a gente ser um marido ou uma esposa sem nenhum defeito? Sim ou não? Não é, a gente não consegue. Em algum momento do nosso relacionamento com o marido ou com a mulher, a gente vai falar uma coisa que não devia falar. Vai ou não vai? Infelizmente. É porque a gente quer pecar? Não. É porque a gente não consegue viver absolutamente de forma perfeita. E essa é a realidade da vida de cada um de nós. É por isso, irmãos, que a mensagem dessa igreja diz uma coisa muito importante para você. Você deve guardar a lei de Deus. Mas tem mais uma outra coisa que essa igreja diz: não confie em você mesmo para a salvação. Confie somente em quem? Em Deus, em Jesus Cristo. Porque a gente não consegue se salvar. A gente não consegue nos salvar a nós mesmos. Porque nós somos o quê? Pecadores, imperfeitos. Dá para entender esse assunto? Ou não dá? É difícil. Você percebe que quando a gente começa o assunto fica meio confuso? Ah, mas natureza pecaminosa, mas não sei o quê, inevitável, mas eu consigo, eu não consigo. A princípio é meio complicado, eu concordo. Mas quando a gente entende assim, não dá para entender? A gente não deve usar essa mensagem para justificar o quê? O pecado. Ah, minha natureza é má, então vou passar a perna nos outros ali na esquina. Ah, minha natureza é má mesmo? Minha natureza é má, eu vou fazer o mal. Não, não pense assim, porque isso é um engano de Satanás na tua vida. Faça o teu melhor para não roubar, para não mentir, para não fofocar, para não fazer o mal, para fazer o melhor possível para Jesus. E quando você fizer o seu melhor, Ellen White diz, Jesus vai compensar as deficiências que você não consegue evitar. Jesus vai compensar o que você consegue resolver? Não. Jesus vai compensar o quê? O que você não consegue resolver. É diferente. Jesus não morreu numa cruz para permitir a gente transgredir o sábado, para permitir a gente mentir, para permitir a gente roubar e etc. Já entenderam, né? Jesus não morreu na cruz para isso. Ele morreu na cruz para tirar os pecados da nossa vida. E Ele tem feito isso, está continuando a fazer e ainda vai fazer até o fim. Amém? Amém. E vai transformar a nossa vida. Olha para o passado. Deus já tirou algum pecado da sua vida? Levanta a mão. Amém. Ele vai continuar tirando pecados da sua vida. Agora, Ele faz isso da noite para o dia? Alguém aí se tornou um santo sem pecado? Não, nem eu, nem você. Entende a diferença? E agora, nós vamos fazer o quê? Caminhar com Jesus todo dia. Nós vamos aceitar Jesus todo dia. Nós vamos pedir perdão dos pecados todo dia. Nós vamos estar com Ele todo dia. E a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para perdoar, para salvar, para nos livrar de pecar e nos fazer felizes e fiéis no seu amor e na sua graça. Não é uma mensagem bonita no fim das contas? No começo ela é difícil, mas depois ela é uma mensagem linda. Hoje em dia, irmãos, existe uma tendência muito ruim entre alguns cristãos: pegar da Bíblia aquilo que eles querem e negar aquilo que eles não querem. Romanos 6 eu gosto, Romanos 7 eu descarto. Esse é o caminho de aprender a verdade? Não. O caminho de aprender a verdade é se ajoelhar diante da palavra de Deus e reconhecer: a tua palavra é a verdade. Se lá na palavra está dizendo que o mal habita em mim, adianta eu negar? Não. Mas se lá na palavra está dizendo que Deus me dá vitória contra o pecado, adianta eu negar? Não. E as duas coisas são verdades. E você tem experimentado essas duas coisas na sua vida. Mas eu quero fazer um apelo muito especial. Nós estamos numa semana de decisão espiritual. E eu queria fazer um apelo para alguém que precisa tomar decisão de se entregar a Jesus Cristo pelo batismo. Sabe que o batismo é justamente a transição entre a escravidão do pecado e a nova vida que Jesus nos trouxe. E eu acredito que existem pessoas aqui essa noite que precisam tomar a decisão do batismo. A decisão do batismo não é eu que tomo em seu lugar, é você que toma individualmente. Eu não vou pedir para quem quer se batizar levantar a mão, levantar, vir na frente, se ajoelhar, nada disso. Eu vou te pedir que, se Deus tem falado ao seu coração e você entende que precisa morrer para o pecado e nascer para uma nova vida, lá no final, lá no fim do culto, ou quem sabe amanhã, você vem conversar comigo. Qualquer um de vocês que estiver precisando tomar essa decisão, se entregar nas mãos de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, confie em Jesus e no que Ele fez por vocês. E vocês vão ter a melhor experiência da vida: morrer para esse mundo e nascer para Jesus Cristo. Nascer para o amor, para a fé e para a verdade. Aos membros da igreja já batizados, entendam um assunto que a gente falou essa noite. Não fiquem pensando que vocês são não pecadores porque guardam o sábado, porque dão o dízimo, porque fazem isso ou não fazem aquilo. É muito bom que vocês façam tudo isso, continuem fazendo cada vez melhor, mas não se iludam que vocês estão sem pecado. Não se iludam. Entreguem os pecados na mão de Deus e Ele vai perdoar e purificar. Tem alguém precisando de perdão e purificação? Tem alguém precisando de um coração mais honesto, mais sincero, mais feliz, mais fiel? Se você está precisando, levante-se, coloque em pé e vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Tua palavra nesta noite, Pai. Papai do céu, nós estamos orando, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados da nossa natureza e do nosso coração, Pai. Senhor, pecado é algo muito mais profundo do que simplesmente o que a gente escolhe e o que a gente faz. Às vezes, Pai, a gente queria escolher o bem e não consegue. A gente escolhe o bem, mas não consegue fazer. E nós te pedimos perdão por sermos seres miseráveis e pecadores, Pai. Senhor, nós admitimos que só Jesus pode nos livrar. E nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus como nosso Salvador, Pai. Pai do céu, aqueles que precisam tomar a decisão do batismo, que o Senhor toque no coração deles. Purifique eles do pecado, dê a eles uma nova vida, uma ressurreição espiritual. E para nós que já fomos batizados, que o Senhor confirme a nossa fé e que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, para o grande dia da volta de Jesus, Pai. Dá-nos a Tua paz e a Tua graça nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.